Pista no 0, vento no 0, 0 grau, 0,8 nós. Nível 990, boa 0,96. 3662, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 3662. Solo, 3663, 1 0. 3 1 0, informação em curso, Vitor. Recife 350, prepare Puca, transição Aracaju, aguarde cópia. Guardando, obrigado, senhor. Juliette, 3662 autorizado, Juliette, para o portão 08. Ok, grato, para o 08-3662. Para o Taxi 9394 da Gol, POB de 1-3-6, 3 horas e 33, e alterna o Galeão. Gol 9394, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via táxi Índia e Alfa. Condutor, chame a torre 118, décimo 95, ajuste 1013, bom voo. Padrão Índia, Alfa, torre 1895, obrigado, bom trabalho e boa semana. Puxa, na minha 310, pronto, cópia. Puxa, na minha 310, autorizado, Zé Bravo, Romeu Fox Trot, Real Pêndulo 17, Potro após PCT, nível 350, sai da Puca, transição Aracaju, decolada 10, primeira curva, esquerda, responde a 5532, frequência do controle de Salvador, 120, décima 8. Puxa, na linha 310, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e treinamento. Favorável, obrigado. Para o Salvador, gol 1096, ali para o nosso posto. Gol 1096, ataque via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1096. 2046, pronto, puxa também. .043 no portão 062, autorizado pushback, treinamento, reporte pronto para o ataque. O gol 1096, autorizado Juliette para o portão 04. Juliette, portão 04, gol 1096. Gol 9394, decolada 08, controle estabilidade 120, décima 8. 908, gol 9394, obrigado, tenha um bom final de semana. Igualmente. Olive Salvador, gol 9394, passa 1900 pés da Euleda, boa noite. 19394, contato radar na decolagem, suba para o nível 400, direto Leda. Direto Leda, o voo 9394, subindo ao 400, obrigado, senhor. Gol 2043, só confirma a autonomia? Autonomia de 2 horas e 16 minutos. 4 horas e 16 minutos, copiado, 182 Galeão, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0 via Pachuno, taxiway India e taxiway Alpha. Quando pronto, chama a torre 118-95, o ajuste 1-0-3. 1-0-3, tem que estar com a vitória 1-0, via Pachuno, via Alpha, copilado, 1-0-5, bom, obrigado. noite, voo 2043, ponto 010. Whisky, confirme. Acho que se encontra a pista que decola. Voltou no 10 grau 099. Nível 065. Quilômetro alto autorizado, Serra Bravo, Índia Lima, via corredores após Golf 677. Nível, decola 17, curva à direita, corredor estreito 1 mil pés no corredor Axé. Aguardando liberação do controle. Nível final será o 065. Aciona 5512, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. 125, décima 1, alterna, 123, décima 8. 251, 238, obrigado, bom final de semana, 93, 94, gol. Aumente, bom gol. Amém. Tino Romeu Alves, o cortejamento correto, só confirmando. Mantém 1 no pé, no Axé, aguardando a liberação do controle. O Romeu Alves, estacionamento a critério, confirme o POB autonomia. Vamos usar a bordo, 4 de autonomia para o TAC, chame a torre 118, decimal 95, bom voo. Com ajuste no 013. Autorização, Brasília 23. 9521, São Paulo Sul Whisky. Autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, via Pesolô 17, Apino, após Apino 2. Nível 320, saída Água, após voa Elefa, decolada 10, primeira curva direita. Transponder 5525, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado Brasília, Elefa, Presulo 17, Apino e a chegada lá em Brasília. Decola da 10, Árvore, Elefa, curva direita. 5525, transporte 208, o controle, só não peguei o nível, 320? Então, 9521 na firma, nível 320. Fiquei copiado, então obrigado, 320, nível autorização, mas agora, pushback, paramento do 7. Então, 9521, o cotejamento foi correto, pushback. Livre, pushback, treinamento, resposta pronto para o táxi. Pois aí, táxi, pushback, 9521, só que ainda não chegou o operador de finger aqui. Que é o 9521, ciente, chame então quando pronto. É, eu tá, eu tenho que chamar quando o operador de finger aparecer. Ciente. Entry 58, Cognite Band, descend to 2,500 feet, QNH 1013, fly heading Serra Vito 366 to intercept RNAV, GNSS, runway 10. Runway 10, descend now 2,500 feet, QNH 1013, runway 10, Serra Vito. Boa noite, prossigam. Então, Romeu Oscar, o Sérgio está autorizado até a cabeceira 97, chame aliado e pronto. Salvador, C9521, finalmente apareceu aqui um operador de fim. C9521, livre pushback estacionamento, reporte pronto para o táxi. Livre pushback estacionamento, reporte O 2043, chame centro Recife, 125.1, alterando 123.8. 1251 e 1238, bora aí. Boa. Uma máscara com laje autorizada, pista 97, vento 120 graus, 109. Oscar, decolada 224, controle Salvador 120.8. Passa por onde usaram a outra. Controle Salvador, boa noite, pula Ramon Oscar, boa balança na sua culpa. Confirme matrícula. Aquilo Romeu, acho que faz o cheque do seu equipamento para responder. Não recebo, apenas recebo o modo primário. Não, 9521, copiado 150 a bordo, 1340, Ribeirão Preto. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0 via Pátio 1, Táxi Índia e Táxi Alfa, quando o pronto chame a torre 118, decimal 95. O ajuste de altímetro 1013. São Paulo. Quem sobrevoa Morro de São Paulo, confirma? Alguma curva, uma curva pro litoral atual pra Vossala da Barra e a falta pro Morro do Bar. Gente, quilômetro, acho que o número pede Farol da Barra, reposta pro controle de Salvador. Pô, Salvador, negativo 250010, mantenha um no meu pés e aguarde a atenção. Na sua produção, na sua travessada da Barra, aguardando. Pelo Romeu, acho que dispõe de outro equipamento rádio. Nova curva. Gente, quanto cheque no equipamento rádio no recebo 3/3? Azul 9148, deixou o controle de Salvador, aciona identificação, desço para 2500 pés, ajuste 10013. Direto Serra Vitor 366. Direto 9521, boa noite, autorizado a linha, decolar, pista no 0, vento no 2 graus, 9 nós. Como eu acho, controle? Gente, confirma o estimado para sobrevoo em Morro de São Paulo, eu para o através da fazenda Ituberá e para Ilhéus. Defined for now? Affirmative. Check plan modified at 2229, descend to 1700 feet, 281013, Salvador. I had this Aviso 372 to complete approach and report visual with the field. Follow that final approach, season position, camera 385. Vamos a Paulo para o 4-5, para a mão do Tubarão, vai ser o 5-5, o Uel, mostrou, vamos embora. Só faltar 1 kg, Romeu, acho que é graça. Sapatão, quilo romântica, suba e mantenha, 2500 pés. Caravana do Sul, por causa da presença da Monsa Paulo, só da UFO do Caravana do Sul. Afirmativo. Controle de Salvador, boa noite, está 9521, cruzando 2700 pés. 19521, contato radar, suba ao nível 320, direto, alerta. 320, direto, alerta, tá, 9521. Batango Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar confirma. Prossegue para sobrevoo em Morro de São Paulo e após Ilhéus, UTT, ou vai passar em mais algum ponto? Kilo Romeo Oscar, sua transmissão está em recortada. Estou recebendo 2/2. Certo, entendido. Morro de São Paulo, após direto Ilhéus. Sul 9148, após o status, voo Serra Vista 366, autorizado. Aeronave reporta no final do procedimento. Foi coordenado com o seu colega para voar direto no 366. Já está nessa proa descendo para 2500. Aduou então a proa de Serra Vista 366, reporta no final. Está mais cedo. Autorizado, que o nome é Oscar, nível de voo 065. Sul 2194, aciona a identificação, desça para 4010, ajuste no 0 no 3, voa direto Serra Vista 368. Ok, 13, desce para 4000, na proa do Serra Vista 368, voa 2194. Ana 9521, nós estamos só para Recife, frequência 1288, alterna 1260. 288-260, na 9521, boa noite. O Alfa Juliette, portão, chame antes da Juliette. Alfa Juliette, na 358. Telemetria 310, portão 3, autorizado, chame táxi. Salvador, voo 9600, com a posição 4. Voo 9600, confirma o horário do plano. Recomendo. Gente, não consulta o seu plano, ele coordena juntamente a IS, só um instante para cópia. Assim que tiver o plano, eu chamo para cópia. Aguarde, tá 3258. É, seria o nosso portão, tá? É o 02. Tá, foi. Canta, dia mais, né? Seria possível a flor de 366? Visual azul 9148. 9148, chama torre 1985. Obrigado, seja. 3305, autorizada para a 366, descendo restrito para nível de voo 080. A proa de 366, restrito no 80, né? 3305, obrigado. Azul 9148, ponto autorizado, pista 10, vento 10 graus, 109. Vive pouso pista no 0, azul 9148. TM 310, direita vende até o ponto de espera torre 1895, pneu delta 013. Boa. 3858, Juliette, função 02. Falta passagem do tráfego, alinha e mantém pista no zero. Somos 41, libera a direita, somos Salvador, 1219. 1219, obrigado. Aqui 200, 3305, decapara 2500, hoje chama 03, autorizado procedimento Renave, reporta na final. 3510 com 1013, autorizado o RNAV, aí chamada final, tá? 3305. 2325, estimado, ciente. Telemia 310, decolou 44, controle 119, destino 8. 1208. 1208, Telemia 310, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Telemia 310. Telemia 313, aciona a identificação. Desça para 4.000 pés, hoje chama 013, direto Serra Vitor 368. 4.000 pés, chama 013, Serra Vitor 368. RBA 310, contato radar, suba para nível de voo 350, voa Jamo. Voa Jamo 350, chama RBA 310. 00, na escuta. Autorizado Salvador Guarulhos via Upslum 0 por aí, descendo um baixo, Upslum 44, nível de voo 380. Decolagem Pista 0, com primeira curva direita, saída da El, Leda Motiva. Transponder 5551, controle Salvador 120.8. A rota é Upslum 0, por aí, descendo um baixo, Upslum 44. Você provavelmente deve ter Upslum 0 até Taubaté, mas essa rota está suspensa devido a condições meteorológicas adversas no tubulão. Tá, então Guarulhos está autorizado, está confirmando que o 380, Upslum 0, Piraí, direto em Bade, Upslum 44. Fala da 510, pela direita, da Eola da Montiva, transponder 5551, gol 9600. Correto, nível 380, correto, gol 9600, chame para o estacionamento, portão 4. Chamarei o estacionamento, pela 9600. Está a 8 milhas do Terra Vista 368, autorizado para o procedimento? Sobre 294, está autorizado para o Terra Vista 368, resposta passando Terra Vista 366. Passará o Terra Vista 366, gol 294. O Romeo Austin vai manter o 045 ou vai subir para o 065? Bem, esquilo Romeo Austin. Está encerrado a 4, 7 milhas sudoeste do R de Salvador. A Angra está na terminal Ilhéus, informa o nível de voo 045 e chama em 120 decimal 1. Então, TAN 3305, dá 10. 3305, chama a torre 1 no 895. 1895, TAN 3305. TNR 6310, chamo Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85, alterna 2545, hoje é 6310. Obrigado, boa noite. Já que eu vou pagar agora. Prossiga. Centro 3815, autorizado para Guarulhos, via Centro 110, Piraí, DCT 1 Bage. Upslum 44, nível de voo 340, saída da Euleda Motiva com primeira curva direita, transponder 5550, controle Salvador, 120.8. Autorizado Guarulhos, nível 340, Upslum 10 até Piraí, após voa Ubade, Upslum 44. Dael Leda Motiva, transponder 5550. Controle 1208, TAN 3815. Correto, chamo para posicionamento TAN 3815. Sim, TAN 3815. Para puxar em estacionamento, vou 9600. Para o portão 4, autorizado, chamo táxi. Portão 3, táxi, 9600. 3366, o voo 2194. O 2194 chama a torre, frequência 1895. 2195, obrigado. Boa noite, continue a aproximação aguardando pista livre. Aguarde a pista livre, com 2194. Marcia Nelson, boa noite para o senhor. Alfa, na escuta. Como recebe? Charlie autorizado para Maceió via Golf 677, nível 210. Saída Pucajá Maracaju com primeira curva à esquerda. Transponder 5543, controle Salvador 120-8. Somente por gentileza o nível, mais Charlie Alfa. Direito 219, 3303. CD 5 horas Aracaju alternado, mais Charlie Alfa copiado. Acionamento de táxi e decolagem neste pátio, chame torre na frequência 118.95, que nem agora padrão. Bom voo, mais Charlie Alfa. 3-0-7-3-0-3-6-6, Alfa, chame ingresso, taxiway Juliette, tá 3-3-0-5. Utilizando Alfa, chama para ingresso na Juliette, tá 3-3-0-5. Com 1-8-7 a bordo, 4 horas e 6 da Leão. 1-0-0-0, direita via Índia até o ponto de espera, torre 1-8-9-5, tem legal 1-0-1-3. 1-3, direita Índia, ponto de espera 2-9-5, obrigado, boa noite, 9-0-0. Boa. 3-3-0-5, Juliette, portão 05. Juliette, do portão 5, 3-3-0-5. Salvador, igual 9600, ponto de espera da Lázaro pronto. 9600, da Gol, autorizando alinhar e manter o seu lugar. Alinhar e manter o seu lugar, igual 9600. Solo ao 56. 54, corrige. Libera a direita, solo Salvador 1219. Libera direita, 219, solo gol. 2194. 94, Arizona. Vou 294, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, vou 294. Voo 9600, a linha livre decolagem, vento no 20 graus e no 09. Livre decolagem, decolação da nave 00. O 9600 decolou 57, chame controle no 208. 208, 9600, obrigado, boa noite. Frequência 198, decimal 9. 7289, Salvador, o 9600 decolou. Tael, com ativa. O 9600, contato radar na decolagem, suba via saída da EL. Para nível de voo 380. Sobe via saída para o 380 com o 9600. Este com 119, 119. Obrigado, 6313 autorizado para o 990. Alfa, táxi autorizado até a papá, chame na papá para ingresso. Mano, sua matrícula é o Mike Charlie Alfa, né? Para Maceió. Salvador Graham, American 230. American 230, go ahead. Yes, we're parked at apron 3, position 1. We'd like to tow the aircraft to the main apron, gate 09er. Citroen 0 says, approve a tow. Call the tow, enter apron 1. Call before entering apron 1, American 230.